dizer, meu avô. Sou do Botafogo. É. E de repente você, até isso está ruim pro seu lado, até o seu time está ruim. Porque vai te dar alegria, amém? Essa não é o motivo da nossa alegria, ele é o motivo da nossa alegria. Mas é bom quando as coisas na terra conspiram ao nosso favor. Hoje eu vou pregar uma mensagem muito simples. Talvez é o capítulo da Bíblia. Eu acho que quando Jesus quis deixar claro as coisas a respeito de quem ele era e de quem nós somos, ele passou essa mensagem. E o escritor do livro de João, no capítulo 15, vamos abrir junto comigo a Bíblia, João capítulo 15, vai nos mostrar, vai deixar a coisa clara para nós. Olha para o sermão e diga para ele: meu irmão, você está ligado? O tema da mensagem é, hoje é: eu estou ligado. Eu estou ligado. Eu estou com as 5 pessoas e diga assim: está ligado, meu irmão? Está ligado? Está ligado é a mensagem. Está ligado é a frase pentecostal, né? Está ligado? Você tem que ver o que está acontecendo comigo, que eu nunca vi. João capítulo 15. Quando Jesus parece que vai deixar claro as coisas, quando ele quer falar de maneira, sabe quando a gente quer falar de maneira rasgada com o nosso amigo, com a pessoa que a gente ama? Ó, senta aqui que eu vou falar contigo sério, pô. A impressão que me dá é Jesus chega no capítulo 15, né, e ele vai deixar as coisas claras. Ele vai tentar sintetizar o que, que é a vida com Cristo e o que, que é o próprio Cristo, que não veio para ser um caminho. Jesus não é um caminho de uma religião que você pode escolher, não é isso, querido. Se você está aqui hoje achando que, eu vou naquela igreja para sentir firmeza naquela religião, você está lascado, meu irmão. Uma vez, eu tenho visto às vezes no Facebook, os comentários, eu acho o máximo, eu morro de rir. Gente que faz, esse dia me mostraram uma que a pessoa falou assim, a senhora falou assim: gente, eu estou querendo visitar aquela igreja e não consigo. É uma fila enorme. Essa religião deve ser muito boa. Se você está achando que Deus quer que você troque de religião, querido, religião não pode mudar a vida de ninguém. Religião não pode salvar ninguém. Pelo contrário, a religião, durante anos e anos, é motivo de guerra. É motivo de conflito, é motivo de separação. É isso que é, essa é a grande verdade. Jesus não veio instituir uma nova religião. Ele veio ligar o homem ao céu. Ele veio ligar o homem à terra. A terra, o céu e o céu na terra. Jesus veio trazer para nós, não foi uma nova opção. Jesus veio trazer o caminho. E aí no livro de João, capítulo 15, ele começa dizendo assim, João capítulo 15, versículo 1. Pô, dei tempo para caramba que vocês acharem e botar. Ah, tá. Né? Eu estou aqui olhando para trás dizendo, vou continuar na intro. João capítulo 15, versículo 1. Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira. Se ele disse que existe uma videira verdadeira e ele é a videira verdadeira, porque existe videira falsa, viu, irmão? Tu com o temor, diga para ele assim: abre teu olho, meu irmão. Jesus é a videira verdadeira. Cuidado para você não estar seguindo videira falsa. Tem cara de espiritual, tem roupa de espiritual, parece espiritual, mas não é a videira verdadeira. A videira verdadeira é aquela que aponta para Jesus. Gente que até é membro de uma videira falsa. Cuidado, viu? Estou dizendo a igreja videira, não, que o pastor Luiz é um amigo nosso. A igreja videira é uma bênção. Eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Qual é o objetivo da poda, irmão? Para que dê mais fruto ainda. Versículo 3. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tem falado. Diga bem por isso. Aí no versículo 4 diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vamos ler isso novamente. Versículo 4, vai. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Ou seja, se permanecer na videira, dá fruto até por si mesmo. Olha que lindo isso. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, você não pode fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são arrancados, lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e Deus será com vocês. Só aí, calão. Só calcete. Aí acabou tudo, irmão. Agora a casa cai. Foi essa oração que a Mariana fez. Pra casar comigo. Deus pode pedir o que eu quiser. Então tá bom. Jesus. Parece que Jesus está querendo definir as coisas. Olha, vamos, peraí, tem muita confusão. Vocês estão ouvindo muita coisa. Vocês estão vendo muita coisa, parece, mas não é. Peraí que eu vou explicar para vocês o que, que é. E aí ele começa o versículo 1 dizendo: olha, eu sou a videira. Eu sou a videira, mas não sou qualquer um. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o caminho. Tudo pode dar certo se você caminha comigo. Tudo pode entrar no eixo se você está comigo nesse negócio. Tudo, toda felicidade, toda alegria, tudo que você está procurando com dinheiro, com mulheres, com prazeres, com oportunidades no mundo, toda alegria que você está tentando preencher, ei, isso é videira falsa. Eu sou a videira verdadeira. E aí ele continua dizendo no versículo 2. E se você pergunta, versículo 2, põe na tela lá, a gente estudando junto. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E tudo que dá fruto, poda, para que dê mais fruto ainda. Eu não sei se está aí os negócios que eu pedi para trazer. Eu fiquei imaginando. Mas Jesus é fantástico. Jesus pregava uma mensagem que rico entendia, pobre entendia, doutorado, quem tinha doutorado entendia, quem tinha mestrado entendia. Quem nunca tinha estudado, entendia. Jesus sempre dava um jeito de explicar para as pessoas a mensagem de maneira mais simples possível. Eu até pedi. Acho que eu estou fazendo uma confusão tão grande que isso aí. É bem rapidinho. Vê se tem foto. Tem as fotos aí. Eu mandei foto também. Olha. Pronto. Traz esse treco para cá. Pronto. Eu fui em Boston em novembro. Você vai também um dia. Em nome de Jesus. Amém? Olha aqui, ó. Eu mandei trazer essa árvore aqui. Olha que árvore feia, gente. Fica lá na porta. Pode parar aí. Três cabeças para trazer. Você vê, quando a gente não dá fruto, até trabalho a gente dá. Eu pedi para trazer essa porque eu não tinha, não consegui. Eu ia trazer lá em casa, tem um pé de goiaba. Lá em casa tem. Quando eu morava em São Gonçalo, tinha siriguela. Sabe uma siriguela? Você não sabe o que é isso, né, teu Mauricinho? Agora ficar aqui vai estar atrapalhando. Tentar botar um pouco lá. Tenta botar um pouco para lá. Mas Jesus tentava explicar de maneira simples. Eu sou árvore. Diga assim, eu sou galho. Eu sou galho. Fala comigo assim, eu sou galho. Eu sou galho. Jesus é árvore. Jesus é árvore. Eu sou galho. Eu sou galho. E Jesus vai dizendo, olha, árvore que não dá fruto, tem alguma coisa errada. Árvore que não dá fruto, existe uma diferença muito grande daquilo que você está vendo ali e disso que você está vendo aqui. Isso aqui é uma árvore sem vida, é uma árvore sem raiz, não dá nunca mais folha. Você pode jogar água aqui, pode fazer o que você quiser, nunca mais vai dar folha. Ali é uma árvore vivendo as estações da vida. Você está vendo ali, olha, está vendo? Isso é em Boston. Eu fui lá com a Mariana. Eu passei lá em novembro, isso aí estava lindo, gente. Você não tem ideia. Cheio de flor, né, Mari? E a gente ficou assim, meu Deus, eu quero morar em Boston. I would like to live together in Boston. Aí, em novembro, isso foi em novembro. Mês passado, meu cunhado foi fazer um show lá em Boston. Ele começou a botar foto na internet, vídeo. Tava tudo assim, ó. Às vezes você olha e você julga pela aparência e diz, nunca mais vai dar nada, tadinho, acabou, está lascado. Mas só está passando pelas fases da vida. Essa é uma árvore sem fruto, desconectada da videira. Nunca mais vai dar fruto. Jesus está dizendo, olha, se você permanece em mim, a primeira lição que a gente aprende com Jesus aqui é que ele diz, não é a condição que define quem nós somos, mas é aonde nós estamos ligados. Aleluia! Isso é lindo. Diga comigo assim, não é a condição em que eu vivo. Não é a condição em que eu vivo. Mas é aonde eu estou ligado. Jesus diz, você pode passar pelas estações da vida. Você pode passar por momentos de aflição. Mas se você está em mim, você vai dar muito fruto. Se você não está comigo, nunca mais você. Essa árvore aqui é porque a gente está tendo misericórdia dela e deixando ela no corredor. Mas nem para ela estar lá, que ela simboliza o quê? O que você vê uma árvore dessa e vê o quê? Infertilidade. Ué? Você vê o que mais aqui? Morte, tristeza, sequidão. É, mas ali não, ali a gente sabe. A gente olha e a gente entende. Ah, é porque é inverno. Todo mundo passa por inverno. Diga comigo assim. Não é a condição que eu vivo. Não é a condição que eu vivo. Que define quem eu sou. Que define quem eu sou. Mas em quem eu estou ligado. Ligado. Diga assim, eu estou ligado na videira. Eu estou ligado na videira verdadeira. Ainda que você não esteja vendo, ainda que você esteja achando que o meu tempo acabou, ainda que você esteja achando que eu sequei, ainda que você esteja achando que a minha vida acabou, ainda que o mundo inteiro esteja olhando para mim dizendo acabou, já era, é só a estação da vida. Vai passar, porque eu estou ligado na videira, e quem está ligado na videira, dá fruto, dá fruto, dá fruto. Você vai dar fruto. Calma, esse tempo vai passar. Jesus está dizendo, Jesus está juntando os discípulos, os grandes, os amigos dele, cara. E ele está dizendo, calma, vocês estão ligados em mim. Quem está ligado em mim dá fruto. Sabe o que eu acho mais bonito? Quem está ligado em mim dá fruto, porque eu sou a videira. Sabe o que eu fiquei pensando em casa, gente? Quando a árvore é bonita, todo mundo fala da árvore. Quando a árvore é bonita, todo mundo fala do fruto, mas ninguém lembra do galho, tadinho. Você reparou? Ninguém lembra do galho, tadinho. Ninguém fala, gente, que galho forte. É ou não é? Você vê uma árvore cheia de fruto, assim, cheia de neve? Ninguém fala, gente, mas que galho viçoso. Que galho saudável. Ninguém fala isso, nem sei se existe essa palavra que eu falei agora, hein? Mas acho que ele... Ninguém fala, Rita, ninguém. Todo mundo fala o quê? Que árvore linda. Ou então, que fruta linda. É assim que Deus quer que a gente viva, irmão. Quando a gente está ligado na videira, o galho não precisa fazer nada. O galho só precisa ser galho. A própria videira leva tudo que a fruta precisa. Aleluia! A videira leva tudo pro galho. Amém. É ou não é? Eu não sou botânico, não sou biólogo, não sou nada. Mas... Deus me capacitou, é nada para entender. Hoje eu estava em casa olhando e falei assim, rapaz, nunca vi! A partir de hoje eu estou olhando os galinhos na rua falando, ai galinho, você arrebentou, hein? Aí ele chupou a manga aí, esse galho deu tudo certo. Hã? Pelo contrário, ainda fazem piada com galho. Ai, quebra um galho, hein? Você vê? Olha pro seu irmão, diga para esse irmão, você é galho. Ainda que ninguém veja. Ainda que ninguém fale nada. Ainda que ninguém reconheça, a árvore reconhece, a árvore te reconhece, você está ligado nela, e você vai dar fruto, porque você está ligado nela, ainda que ninguém veja. Sabe o que eu acho? Eu acho que foi por isso que Deus criou a gente, e é por isso que ele deixou claro, eu sou videira, vocês são os ramos, vocês são os galhos, é necessário que vocês diminuam e eu cresça. É necessário que a glória seja minha, a honra seja minha. É necessário que o olhar seja para mim. Você está ligado em mim. Tudo que você precisa, meu irmão, é estar ligado nele. Quem está ligado com Deus, tudo que faz dá certo. Diga amém por isso, diga amém. Amém. Quando a gente está ligado em Deus. Sabe outra coisa linda que eu vi nesse versículo? Olha o que diz o versículo 2, volta lá. Deu até saudade de bosta agora, ai Jesus. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele faz o quê? Corta. Ele corta. Sabe o que Deus falou para mim? Sabe o que Deus falou comigo? A gente não tem que se preocupar com limpeza. Quando a gente está ligado em Deus, ele mesmo limpa e muda o que tem que ser mudado. Quando a gente está ligado, quando a gente está conectado a Deus, pastor, eu não consigo largar isso, eu não consigo parar com isso, meu irmão. Você está ligado em Deus, você está buscando a Deus, você está lendo a palavra de Deus, você está mergulhando em Deus, você frequenta o GC, você está firme com Deus, pastor, eu tô, agora eu não vou para o mundo nunca mais. Deixa eu dizer uma coisa para você, fica tranquilo que o Espírito Santo vai tirar tudo que tem que ser tirado, o Espírito Santo vai limpar tudo que tem que limpar, ele vai limpar você, sabe para quê? Sabe para quê? Para que você dê mais fruto, para que você cresça mais, para que você cresça mais. Levanta essa mão, diga amém, diga eu recebo. Ele mesmo faz. Agora perceba uma coisa, é do interesse de Deus, irmão. Eu gosto de Deus por isso. É por isso que eu gosto de Deus, porque além de ele acreditar em nós, ele não acredita na gente para um resultado mais ou menos favorável. Deus acredita em nós para um resultado absurdamente favorável. Jesus não está satisfeito. Então ele diz, não, você está dando fruto, mas eu vou te limpar para você dar mais fruto ainda. Aleluia! Levante a mão para o céu e diga assim, eu vou crescer mais ainda. Eu vou crescer mais ainda. Irmão, eu não estou te perguntando se você tem 10 anos de igreja, 20 anos de igreja, 30 anos de igreja, 40, não interessa. Sabe que a coisa mais linda que eu acho que Deus vê do céu na terra? É quando o cara é antigo de igreja e o cara diz assim, Deus, eu quero mais. Eu sei que tem mais. Eu sei que o Senhor tem mais para a minha vida. Se você está firme em mim, vou limpar você, vou tirar um negocinho aqui que não presta. Isso aqui não serve mais. Esse aqui não precisa nem dar mais para você. Por que você não tinha isso aqui na tua vida, meu filho? Você não precisa disso. Eu vou te limpar para quê? Mas Deus, para que você está tirando isso? Para você crescer mais. Para você crescer mais. Para você crescer mais. Para você crescer mais. Vou aplaudir o Senhor por isso. Exposição, a palavra de Deus faz isso com a gente. Versículo 2, ele corta. Tudo que dá fruto ele poda para que dê mais fruto. Versículo 3, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos. Feche os seus olhos, diga assim, Satanás. Você nunca mais vai me enganar. Diga assim, diabo. Você nunca mais me engana. Eu não sou sujo. Eu não sou pecador. Eu nasci de novo. Eu estou sendo lavado pela palavra de Deus. Deus tem me lavado a cada dia. Eu não tenho mais nada contigo, Satanás. A partir de hoje, eu quero que você saiba que você nunca mais vai me enganar. Porque eu não vivo mais. É Cristo que vive em mim. Você pode levantar a mão do céu e glorificar a Deus do Senhor. Querendo todas as vezes que você sai de casa, todas as vezes. É por isso que a gente tem que amar a Bíblia. Às vezes, eu sou muito tecnológico. Eu acho que eu sou a pessoa mais tecnológica aqui na igreja. Tudo que você for ver de tecnologia da igreja fui eu que inventei. Tudo não, mas 90%. As logos, essas fotos, eu falei que a Vanessa hoje arruma foto para mim, para pôr na internet, a Vanessa me ajudou. As ideias, as coisas da igreja, eu, a maioria sou eu que publico. Eu sou muito tecnológico. Mas no meu quarto, deve ter por baixo, quantas Bíblias tem lá no quarto? Mais 12 Bíblias. É que se o diabo sumir com uma, tem mais 11. Se alguém roubar uma, tem mais 10. A gente deve ser apaixonado pela palavra. Não dizendo que você deve ser maluco, bipolar, doido, não. Mas ela tem que fazer parte da nossa vida. Amém. Sabe, ela tem que fazer. Antigamente, eu não sei se você viveu essa fase, mas se o negócio na sala da tua casa, até uns 5 anos atrás, eu acho que ainda tinha, hoje não tem mais não. Na sala da tua casa, fazia parte da vida de todo mundo. Sabe o que é? Hã? Não, vocês são crentes pra caramba. Lista telefônica, meu filho. Lembra daquela lista amarelinha? É ou não é? Meu irmão, se você fosse, pô, eu quero ganhar dinheiro, mas a gente que acha. O que você quisesse, tinha lá. Hoje já não faz mais parte, você deve ter um 02, hoje você tem internet no seu celular. Mas é interessante, né, gente, antigamente toda sala tinha, né? Ficava sendo cantinho, essa perna, um telefone, sempre tinha uma lista. Hoje nem acho, nem existe mais essa lista. Acho que não existe não, né? Acho que não. Agora tem gente que não esquece da lista, mas esquece da palavra de Deus. Sabe o que é capaz disso? A única coisa capaz de lavar você é a palavra. Eu posso vir aqui e pregar e acontecer o que está acontecendo na sua vida. Uma mudança radical. Eu creio que Deus está fazendo pela exposição da palavra através da minha vida. Eu creio nisso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você quer viver uma coisa, uma mudança sobrenatural, absurda, que independe de igreja, pastor, religião, ou denominação, ou culto, o que for. Começa a ter um relacionamento com a palavra. Começa a viver isso aqui. Pegar isso aqui, porque a Bíblia diz que nós somos lavados pela palavra. Nós somos limpos pela palavra. Salmista, no capítulo 1 de Salmo, ele diz assim, feliz, feliz. Olha para mim que eu vou citar para você. Feliz, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e não se detém no caminho de pecadores. E não se assenta a roda de escarnecedores. Sabe o que é escarnecedor? É o que 80% do carioca já nasce. Todo carioca nasce com os carnes dentro dele. É difícil saber disso. Tem um demônio que é só daqui do Rio de Janeiro, nasce com a gente. É demônio carioca esse demônio. Não sei qual bairro que ele nasceu, mas aquele que nasceu, que morreu, nasceu. É o demônio dos carnes. Eu nunca vi carioca escarnece tudo de todo mundo. E você sabia que escarnecer é pecado? É diferente de ser feliz? Escarnecer é completamente diferente de ser alegre. Quem é alegre, é alegre. Agora, a pessoa que é escarnecedor, ele zomba de tudo. Escarnece de tudo, faz gracinha com tudo. Eu já fui escarnecedor, sei o que eu estou falando. Vai por mim que eu sei o que eu estou falando. Escarnece de tudo. Não perdoa ninguém, não respeita ninguém. Vai para cima de tudo, atropela tudo. E ainda diz assim, onde eu perdi a piada, hein? Isso é escarnecer. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o quê? Antes o seu prazer está na lei do Senhor. E na lei de Deus, medita de dia e de noite. Por quê? Por quê, pastor? Porque será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dará o seu fruto na estação própria. Ou seja, na hora certa. E tudo quanto fizer, prosperará. Não pode levantar a mão para o céu e dizer, eu estou erradado na videira, diga, eu estou erradado na videira. Eu estou agarrado, eu estou junto, eu estou enraizado na videira. Aleluia! A gente precisa disso. A exposição à palavra de Deus todo dia. As estações vão mudar. A questão não é quem você, o que você está passando. A questão é onde você está plantado. A questão, bota a foto de novo lá. A questão não é quando as estações da vida vierem. É aí que a gente precisa saber disso. Eu estou plantado na videira. Deus não esqueceu de mim. Deus não vai me deixar na mão. Ele disse que jamais me deixaria, jamais me abandonaria. Eu estou passando por isso. Eu vou passar e eu vou chegar do outro lado. Você pode dar uma mão e agradecer a Deus por isso. Glória. Obrigado, Senhor. Sabe o que eu acho mais bonito? Por mais que as estações da vida venham, quem está plantado na videira, mais cedo ou mais tarde volta da fruta. A gente pode até passar um invernozinho. A gente pode até passar. Quando que cai as flores mesmo? É outono, né? Outro, pode até vir um outono, onde aquilo que é visível cai e ninguém vê mais. Outono é aquela fase onde a flor cai, perde a graça. É, todo mundo fala, não, vai chegar uma hora do outono aqui na igreja. Já chega. Pensa que eu sou bobo, irmão? Aí até minha roupa você fala, não sei pra quê. Só que eu estou preparado para os outonos mandar um monte de Hollywood aqui. Vou mandar raio para todo lado. Chega uma hora que o outono chega. Chega uma hora que chega um verão terrível, um calor. A gente fica abafado com a vida. Aquela coisa, Jesus do céu. Parece que a gente vai ficando seco. Mas sabe o que é o bom? Quando a gente está conectado na videira. Amém. Quando a gente está conectado na videira. A gente nunca deixa de dar fruto. Aleluia! Porque a própria videira, ela nos alimenta. Ela cuida de nós. A árvore cuida dos ramos. Eu sou a árvore. Vocês são os ramos. Glória. A segunda coisa que a gente aprende, que a única condição para que a gente dê fruto, e muito fruto na vida, é estar ligado em Deus, irmão. A única condição que Deus espera de nós, que Deus, a única condição que Deus está te dando, olha, a única coisa que eu te peço é: permaneça ligado em mim. Se você estiver ligado em mim, você vai dar muito fruto. Amém. Quando tudo é maior do que Deus, alguém uma vez me perguntou assim: o que é pecado? Para mim, pecado é tudo aquilo que é maior do que Deus na sua vida. Tudo. Tudo que for maior do que Deus na sua vida se torna pecado. A pessoa fala: pastor, pecado é fazer isso? Pecado é aquilo? Pecado é ir ali? Não, para mim, pecado é tudo que é maior do que Deus. Se ir ali é mais do que Deus para mim, é pecado. Está me afastando de Deus. Se estar com uma pessoa é maior do que Deus para mim, é maior do que buscar a Deus para mim, se torna um pecado. Tudo que for maior do que Deus na sua vida, é uma porta aberta para o diabo acabar com você. Diga assim: mas eu estou conectado na videira. Levante a sua mão para você, diga: eu estou conectado na videira. Diga assim: graças a Deus que eu estou conectado na videira. Agora não cai na tentação. Sabe qual é a maior tentação do crente? A maior tentação do ser humano é pensar que são as nossas obras que nos fazem alcançar os frutos. Sabe por que que o ramo dá fruto? Porque está ligado. O tuca traduzido diga assim: irmão, estou ligado. A Mariana entendeu, viu? Vem assistir a pregação em casa hoje, porque saiu. Sabe por que que dá fruto? Porque está ligado. Não cai na tentação de achar que tu é um galho bonito, irmão. Não cai na tentação de você achar que você é o galho da selva. Não, eu sou o galho da floresta, irmão. Jesus, sem mim nada você pode fazer. Se você não me usar, está lascado. Não cai na tentação de achar que são as suas obras que te justificam. Abraão não foi justificado por obras. Abraão foi justificado pela fé. Sabe o que nos faz dar fruto? Está conectado nele. Sabe que a única coisa que Deus está dizendo para você? Se você permanecer em mim, se você permanecer comigo, se você tiver, continuar conectado em mim, se você estiver ligado comigo, se você não se desligar de mim, tudo que você quiser vai acontecer na sua vida. 13, aleluia, 12, glória a Deus. Reage aí, meu irmão, faz alguma coisa, acredita no que o pastor está falando. É a palavra de Deus. Não cai nessa tentação. Hoje a gente está dando fruto, é porque a gente está ligado nele. Amém. Se essa igreja dá fruto, é porque essa igreja reconhece, a liderança dessa igreja reconhece o sucesso do homem. Não é o talento que a gente tem, não é a beleza que a gente pode fazer, mas é porque a gente sabe que a gente está ligado na videira. Enquanto a gente continuar com essa certeza e convicção, Rita, de que é Deus que faz isso aqui crescer, ninguém segura, não tem capeta, não tem demônio, não tem, pode trazer seu amigo mais endemoniado, irmão, porque tem amigo nosso que ele entra no diabo, é verdade, não é? É o diabo que entra nele. E eu estou falando uma coisa para vocês aqui de coração: traga os seus amigos mais perturbados do mundo. Eu duvido que ele entre por aquela porta e não aceita Jesus aqui, né? Eu duvido. Eu pago uma entrada no cinema, no máximo, também, né? Para ficar muito caro. Eu duvido que uma pessoa entra por aquela porta ali e não sente a presença de Deus aqui. Eu duvido que você entrou aqui, mesmo não sendo crente, eu duvido que você tenha coragem de dizer assim: rapaz, estou sentindo um demônio diferente aqui. Não sei se é o calor, Mas que eu estou sentindo a boca. Sabe o que é isso? É a presença de Deus. O Espírito Santo está aqui. Percebe a presença do Espírito Santo. Até para pregar eu estou diferente hoje. Porque é o Espírito Santo que quer falar desse jeito. Ontem eu fui tentar dormir. Aí eu não consegui dormir. Minha esposa quis conversar comigo. Eu falei, ok, vamos bater um papo. Todo prazer. Então conversamos durante alguns minutos. Papo seríssimo. Eu fui tentar dormir. Fui tentar dormir. E eu ficava com aquele negócio na cabeça. Você tá ligado nele? Você tá ligado nele? Por isso que dá certo, porque você está ligado com Ele. A voz do Espírito me dizendo, você está ligado. Você tá, se você continuar ligado, tudo que você quiser vai acontecer. Eu falo, Jesus, isso é João 15. E vinha na minha cabeça, João 15. João 15. Hoje eu acordei, foi, gente. Aí eu vivi normal, fui dormir. Dormi de novo, não acordei acordado, tá? Almocei. E fui preparar a mensagem. Aí eu falei com Maria, abri o YouTube e vi um jovem amigo meu lá de Fortaleza no YouTube. Aí eu falei, a saudade dele, cara, vou até trazer ele para pregar aqui. E eu cliquei, quando eu cliquei, ele disse assim, abre a sua Bíblia em João capítulo 15. Eu falei, Deus está falando. Glória a Deus. Aí eu falei com Maria, peguei a Bíblia e comecei a ler. E Deus começou a falar isso comigo. Querido, sabe qual é o segredo? É estar ligado a Deus. Aleluia. Aí ele continua dizendo, a gente tem que ter a consciência que nós somos só um galho. A gente é só um galinho. Mariana estava falando um negócio comigo, aí eu conversei com ela uma hora lá que eu tive a oportunidade. Eu falei assim, Maria, porque hoje ela estava vendo negócio de roupas. Não, estou falando hoje, ontem não tem que conversar não. Eu admiro você, meu Deus. Ganhei a vida agora. Eu até a vida, a árvore. Faz folha nascendo. Tá faltando a árvore para rolar uma fotossíntese aqui. Ó, olha o mistério. Aí hoje à tarde, eu tava conversando com a Mari, um pouquinho de tempo que eu tive, a gente começou hoje à tarde. Eu tive que sair, eu falei assim, Mari, olha que interessante. Eu não sei se o interesse de Deus, eu não sou Deus, mas eu não sei se o interesse de Deus é que toda árvore cresça em pé, reta. Porque sabe essa curva que você está vendo aqui? O pau não nasce torto, irmão. Não existe pau torto. Essa curva aqui com certeza foi alguma época de ventania. São os ventos da vida, são as tempestades da vida, às vezes invernam. É, meu Deus. Eu falei, não é? Eu falei, Maria, olha que interessante. São a tal das estações da vida. Às vezes bate um vento, inverna um pouco, muda um pouco o curso das coisas. Mas sabe o que é mais bonito? A Mariana falou assim, amor, e sabe o que eu aprendi? É que a árvore, sabe o que ela cresce para cima? Porque é, mas tem árvore que cresce para baixo. Sabe o que ela cresce para cima? Por causa da exposição ao sol. Olha o mistério. Que mistério. A luz, meu irmão, está entendendo o que eu estou pregando. Meu irmão que está falando para mim, dizendo, pastor, ele está entendendo. É National Geographic hoje? É a exposição ao sol, irmão, que faz você crescer com vida, com alegria, com força. E ele disse, eu sou o sol da justiça. Mas a gente se expõe ao sol da justiça, mas a gente cresce. E por mais que as tempestades venham, tenta envergar você, mudar você. É como aquele irmão uma vez disse, o crente é igual palmeira. Não é palmeiras, não, palmeira. Enverga, mas não quer. Porque tem raiz sólida. Tem raiz sólida. E esse é um exemplo. Com certeza está tendo um ventinho aqui. E os crentinhos que batem o ventinho de nada. Ai! Certo, irmão? Agora, tenha essa consciência. Diga assim, eu preciso ter consciência. Eu preciso ter consciência. De que que eu sou apenas um galho. Ele aparece. O fruto aparece. Bonito isso. O fruto todo mundo conhece, mas o galho ninguém. E pão, Deus quer falar com ele. O fruto aparece, o fruto é elogiado, o fruto é saboreado. Mas o galho ninguém lembra dele. Mas sem o galho, o fruto não nasce. É, olha Deus falando com a gente. Deus quer que a gente cresça e dê fruto. Diga, Deus me quer dando muito fruto. Independente se as pessoas vão ver ou não, irmão. Independente se o mundo vai reconhecer ou não. Independente se alguém vai provar do fruto ou não. Deus te chamou para frutificar. Deus te chamou para dar fruto. Deus te chamou para dar muito fruto. Eu não sei se alguém vai até você e vai provar do teu fruto. Eu não sei se alguém um dia vai tirar foto da tua árvore. Eu não sei. Uma coisa eu sei. Eu nasci para dar fruto e eu vou dar fruto para a glória de Deus. Amém. Agora presta atenção. Galho desconectado. Quando eu vou arrancar esse galho, ele não sai. Então estreita assim, tá vendo? Já não dá mais nada, mas também não sai. Não dá mais nada, mas não sai. Vai pra lá. Galho desconectado é galho sem vida. Galho desconectado é galho sem fruto. Galho desconectado não serve pra nada. Jesus disse, vai ser jogado fora. Vai ser lançado no fogo. Não serve nem pra decoração. Não serve nem para decorar, irmão. Coisa triste é quando a gente está desconectado da videira. Quem sabe já foi um galho com frutos. Quem sabe já foi um galho com folhas. Quem sabe já foi um galho bonito que as pessoas falaram, gente, que coisa linda. Olha que linda essa árvore. Olha o que que é. Quem sabe já foi assim, mas desconectou da videira. E hoje nem passado tem mais. Nem história para contar tem mais. Deus te trouxe aqui para te reconectar na vida. Deus te trouxe aqui para te colocar no lugar onde você nunca deveria ter saído. Deus te trouxe aqui para te colocar no lugar onde você nunca deveria ter se afastado. Deus te trouxe a esse lugar, conhecido no Brasil inteiro hoje. Fala com a gente, Niterói. Como um lugar de novos começos. Para ele te conectar de novo. E se preciso for, você vai correr começar a vida. Do zero. E vão ter que olhar para você e dizer, só Deus poderia fazer isso. Só Deus poderia dar vida num galho seco. Já imaginou? Se olhar para essa árvore aqui, de repente começar a ficar verde. Eu disse, se Deus fizesse isso aqui agora. Lindo, lindo. Galho desconectado. É galho sem vida. É sem fruto. Não serve para nada. Agora, por último, para a gente terminar, eu podia ter filmado essa gravação, mensagem. Meu Deus. Até eu não quero ver de novo. Até eu gostei de mim agora. Está terminado o versículo 7. Bota lá o versículo 7. Olha como é que é. Por mais que isso aqui, irmão, só é bonito porque a gente sabe que são as estações da vida. Por isso que é bonito. Agora, olha o versículo 7. Se vocês... Vamos ler comigo, que esse aqui é um dos versículos da Bíblia. Vamos ler, 1, 2, 3 e vai. Se você... Não, pera, já sei. Fala pro irmão que está do seu lado isso. Fala para esse, meu irmão. Se você... Fala para ele. Teólogo falando, eu duvidava. Se fosse um pastor pregando, eu até ficava, porque é, mas como é Jesus que disse, eu acredito. E ele disse, se você estiver conectado em mim, se você permanecer em mim, olha que eu tenho falado muito sobre isso aqui na igreja, ó, permanecer, ó, e até o final. Se você estiver ligado em mim, terceira coisa que a gente aprende aqui, quem está ligado na videira, meu, pede e recebe. Hoje, eu fui despertado à tarde enquanto eu fazia a mensagem. Eu levei um susto. Vou te falar que há muito tempo eu não assusto assim. Quando eu comecei meu ministério em Belo Horizonte, para que as pessoas acreditassem em mim, e eu sou sincero, eu posso falar isso de lugar nenhum, para que as pessoas acreditassem em mim, para que elas olhassem para mim e vissem que eu era muito mais do que eu casar, alguém que casou com a filha do pastor Márcio Valadão, porque eles não me conheciam em Belo Horizonte, eu tinha que provar alguma coisa para eles. Ou seja, eu tinha que deixar eles provarem do fruto. Amém. Eu era só um galho. Ninguém tinha experimentado do fruto ainda. Meu sogro sabido, experiente, homem de Deus, falou comigo assim: filho, vai para o hospital, filho. Visita as pessoas. Deus vai começar a te usar de um jeito sobrenatural, filho. Porque ele deixou eu casar com a Mariana sem nunca me ver fazendo nada. Aquele velho é mais maluco que a gente. Você vai deixar o menino vir do Rio de Janeiro, sabe nem quem você é, para não saber quem eram meus pais, não saber nada de mim, vai casar com a filha do pastor Márcio Valadão, sem saber quem é, deixou eu casar com ela, nunca me pediu para orar, nunca me pediu para fazer nada, sabe que é nada, então, assim, vamos fazer um teste aí, qualquer pai faria assim na hora do almoço, ó. Rapazinho, dá uma oração aí, olha aí pra gente, então, né? eu vou fazer. Se eu tiver filha, o cara chega na casa, aqui, levanta a oração na hora do almoço, aí, irmão, pode ver? Aí vai o cara, imagina o cara orando. Jesus, me ajuda! Então, eu acho que era o direito dele fazer isso. Mas nem isso ele fez. Parece que ele entrou no mundo espiritual junto comigo. Me conheceu no mundo espiritual, ele é o homem de Deus, eu deve ter falado alguma coisa para ele. E ele disse para mim assim: filho, vai para Roma, vai para o hospital. Deus vai começar a te usar e todo mundo vai ver que você é um homem de Deus. Eu acreditei e fui, comecei a ver milagre acontecer, já contei alguns aqui. Há uns 3, 4 meses atrás, essa ligação que eu recebi hoje me fez preparar essa mensagem de hoje. Glória a Deus. Que alegria. A gente fala assim, rapaz, não tem jeito. Se a gente estiver conectado em Deus, tudo que a gente pede acontece. Boa, 4 meses atrás, mais ou menos, a mãe de um membro da nossa igreja estava na UTI. Não sei se vocês lembram. Que a gente trouxe ele, o rapaz moreninho, e o irmão cheinho assim. Estava aqui desesperado. Falou: pastor, todos os médicos falaram que ela é questão de dias para morrer. Só pode pelo menos orar na igreja? Desencargo de consciência, ora. Não sei se eles estão aqui, Carol está aqui. Não sei se a Carol está aqui, ou como é que é o nome dele? Aquele lá, Thiago, que joga futebol com a gente. Ela é tia de Mateus, né? Ou é parente de vocês, né? Sua tia, ela? Então vem cá. Nem sabia que era tia do Hugo. Você está sabendo já, né? Tá bom. Aí hoje, eu estou ali. Por que Deus quer que eu pregue isso, gente? Coisa doida. Aí, o Matheus, o MC Teco, que eu inventei, mandou uma mensagem para mim e falou: pastor, sabe a... Não, mas ele falou o nome do... sabe a mãe do Thiago? Diante de Deus, irmão. Diante de Deus. Na mesma hora eu cheguei e falei assim: morreu? O que eles precisam de mim? Eu escrevi assim mesmo. Morreu? O que precisa de mim? Eu, 2 minutos de... tempo no WhatsApp, porque 2 minutos no WhatsApp, irmão, parece 2 anos. Eu fiquei olhando pro WhatsApp assim, ó. Já querendo chorar, já. Meu Jesus, eu quero, irmão, você quer depender de mim, eu quero que ninguém na igreja morra. A gente vai pro céu junto, em nome de Jesus. Vamos entrar no céu agarrado no outro. Aí eu já emocionado assim, né? Eu esqueci desse tempo, acho que no WhatsApp dele. Morreu. Precisa que eu faça alguma coisa? Aí depois ele botou assim: o médico acabou de ligar para casa dando alta para ela.